Gente, a Telematã, mantém a espera na vertical de Laura, aguardando instruções ao tráfego na final da 1-0. Gente, visual, aguardando, pegou. Sete, 2230, acendo a identificação, desce ao nível de voo 050, chegada a mar. 050 para a Amanda, 2230. Tá, valeu, garoto. Após um Embraer, agora na final tem um Boeing da Webjet, em seguida um Embraer, esse é o número 3. Ok, então vai retornar aqui a perna do vento da 1-0, Romeu Thiago. Tem condições de manter-se para visão no setor com curvas pela esquerda? Tem algum tráfego aqui no corredor Interlagos? Negativo, apenas um helicóptero na perna do vento da 1-0. Então é interessante que o senhor mantenha com curvas pela esquerda, aguardando para prosseguir para 1-0. Então curva pela esquerda, Romeu Thiago. De um segundo tráfego, agora mantendo a linha do litoral, passando Pituaçu, mantendo 500 pés, o Maxilete Romeu. Ciente e no visual do tráfego, Romeu. Switch 240, establish localized part C. Zip 5240, call tower 118, that's 16. 1186, confirm KNH, please. Say again? KNH, please. KNH 1013. Thank you. Para o qual prossegue? Vai para 4439, senhor. Para o controle? O guardião do 2, está autorizado a alternar entre as duas linhas. Positivo, atente a tráfego à sua direita, mantém sobrevoo no farol Itapuã, chamando a torre 118.6, guardião 02. Torre 118.6, tem as duas, dois tráfegos, um em Itapuã e outro nas proximidades pela máquina. Dois as lotas de tráfego, guardião 02. Ô, Mike Vete, Romeu. Na escuta, Romeu. Esse posto 3 é esse aqui próximo da... onde está ocorrendo o festival de verão? Afirmativo. Comandante, vai ficar meio complicado se eu fazer o sobrevoo nesse setor. Não quero acostumar ao tráfego, senhor. Fugiu mais rapidinho. Tem um trip na final agora, a 2, 3 milhas, a 1000 pés. Tu observa ele? Tá na escuta, tá no visual do guardião e do trip. Cruza com o guardião e prossegue para o sobrevoo. O senhor tem uma janela de, no máximo, 3 minutos. Ciente, tá cruzando na retaguarda do guardião e 3 minutos para o sobrevoo. Papa para Zulu Juliette Serra, confirme a altitude que o senhor prossegue para Alagoinhas. Chutou o Graer, guardião do grupo. Gente, o vento é isso. Uma centena com 1-4-1, reporte no solo controlado do Graer, guardião 02. Uma centena com 1-4, reportará no solo controlado, guardião 02. Para pousar em Alagoinhas, confirma? Meu Charlie, está visual com o helicóptero da Polícia Militar aproximando para o Pátio 4? Afirmativo. Telematango no solo do Pátio 3 ao 1-7. Chame novamente para o deslocamento até o Pátio 4. Atento ao helicóptero da Polícia Militar, que agora está cruzando o eixo da 1-0. Chame para girar base para 1-0. Já próximo aqui, girando base da 1-0, Romeu Challen. 3895, boa tarde, está pronto para o ponto de espera, Romeu Challen. 3895, mantenha o ponto de espera. Tem o Oscar Zulu no solo aos 1-7, táxi a baixa altura, tem uma aeronave na Oscar, na entrada do Pátio 4. Tem condição de prosseguir até lá? Então é o papapá, Mike Slack, Romeu. 6-6, ou no 8-6, acima 5071, no Whiskey Charlie Mike. A aeronave já está no solo. Gente, continua a aproximação para 1-0, reporte baixado e travado, papai Romeu Thiago. Já baixado e travado na... girando base para a final da 1-0, Romeu Thiago. Papai Romeu. aguardo para iniciar o deslocamento. Direcionamento 0 táxi, Skyline. Salvador 35240 livrou na Alfa, se escuta. 35240, táxi de Alfa India, gate 01. Alfa India, gate 01, 35240. Próximo a final da 10, posto 3, avenida paralela. Ok, gente, por enquanto não atrapalha. Mantenha a escuta e aguarde caso seja necessário retirar esse local. Mantenha a escuta, Romeu. Triplo Papá Romeu Charlie, sem livre pouso em pista 10. Vem ter uma centena com os nós. Pouso na 10, Romeu Charlie. Matango, aguarde só um instante, tá aeronave na curta da 10. Será autorizado prosseguir para o Pátio 4, só um instante. 3.000 pés, 10 no 3 QNH. 3.000 pés, 10 no 3, 2230. Juliette Charlie, uniforme Charlie, Juliette Charlie, prossiga. Firme o pátio de onde para onde é a intenção, uniforme Charlie, Juliette Charlie. Autorização, Juliette Charlie. Controle o Salvador do Zulu, Juliette Charlie. Juliette Serra, controle. Possível 055? 055 em condições visuais, o Zulu Juliette Serra. Bom, aqui vai acontecer para o 055, vai apontar a fuga lá. Positivo. Delivro, boa tarde. Solo? Prossiga até o pátio 4, reporte no solo controlado. Solo controlado, Lima Tango. Levante-se. Azul 4033 para Ilhéus, autorizado nível 160. Vai colocar a pista na 0 com primeira curva à direita na saída da El Coral. Controle Salvador 119.8, torre 1186, aciona 5124, azul 4033. 4033, ele é o 160, pista 10, pela direita da El Coral, 198, 286, torre 5124, 524. Correto, segundo para pedir acionamento, azul 4033. Bora. Juliette para Feira de Santana, autorizado no 1000 pés, decola da pista no 7, curva direita, corredor Axé e Bonfim, controle Salvador 119.8, torre 1186, aciona 0132, Juliette, Charles Juliette. Ativo, qual teve a autorização? Afirmativo, Juliette Charles Juliette, confirmando o POB? Juliette Charles Juliette, está no... qual parte? Gente, para... táxi, chame a torre 1 na noite, esse mal meio, Juliette Charles Juliette. Consiga. 95, decolador 23, transfere controle 199.8, meu voo. 098, grato. Uma boa tarde, bom final de semana. Siga o Charlie Mike. A nave aproximando-se para a final da 10. Contato 395, contato rodada na decolagem da EO Leda Bidev, sobe o nível 340. 340, pode voar direto da EO? Cruzar 2000, direto Leda. Direto Leda, são 389, 5 graus. Esse Charlie Mike tem táxi livre via Kilo, cruzamento da Taxi Alpha e no ponto de espera da Taxi Delta, chamei a Torre 1 no noite, decimal meio. Ajuste 10, 13, risco Charlie Mike. Obrigado. Tarido 2230, tem pouso autorizado cristal no zero, gente, uma centena de mais. Tenho pouso livre lá, 1-0-2230. Alfa Vitor Juliette, mantém a posição, aguarde instruções. Informe Juliette, Charlie, Juliette, tem livre acionamento e táxi. Chame na Taxi Papá para ingresso. Sou eu, Papá, Papá, mais Juliette, Romeu? Prossiga, Romeu. Tá, próximo ao farol de Itapuã, senhor, vai ingressar na linha do litoral até o subúrbio. Grato pela colaboração, viu? Gente, aguarde transferência de comunicações, Mike Juliette Romeu. Vai aguardar para transferência de comunicação, Romeu. Juliette Romeu, transfere 199.8 da volta. 1980, grato. Cantora de áudio, descida. 7 Zulu, Juliette Serra, desce para 2.500 pés. 2.500 pés, abaixo do critério do comandante. Escuta o tráfego na região que você vira no seu, na sua descida. Reporta cruzando 3.000 pés. O Juliette... correção, Zulu Juliette Serra. Reportará o Zulu Juliette Serra. NH1 no 0, 1 no 3. Controle, papá, papá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette. Contado, senhor, é o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, controle, prossiga. Tá no farol de Itapuã, mantendo a linha do litoral 500 pés, vai pro do subúrbio. Assim que autorizado, o cruzamento. Positivo, mantém a linha do litoral, aguardando o cruzamento para o subúrbio, Mike Juliette Romeu. Tá mantendo a linha do litoral, Romeu. Controle, boa tarde, 1754-2230, voo no 754, aciona identificação, desce ao nível 060, chegada a Mari. 060, chegada a Mari. 754, voo. Alfa Vitor Juliette, atenta possível, esteja de sub nesse lembrar que passou sobre a 17. Quando pronto, tem livre decolagem. Vento 1, 12 nós. Olha o papá, papá, Mike Juliette Romeu. Vai manter sobrevoo no parque de Pitócio, a princípio. Desde confirme a proa para o subúrbio da presente. Negativo, vai manter sobrevoo no parque de Pitócio. Entre o, a Avenida Paralela e a linha do litoral. Na vertical do Pitócio. Dente Mike Juliette Romeu.

Tango Whisky Charlie Mike autorizado decolar. Estão no zero, vento uma centena, três nós. Depósito estabilizado. 3216, atente a tráfego próximo à posição Duna, mantendo 500 pés na Rota 44, não interfere na sua aproximação. Tango Alfa, Vitor Juliette, agora fora do corredor forte, fechame o controle 199 decimal 8, por favor. Do Salvador, visual, decolo da pista no 7, com primeira curva à esquerda, corredor forte, inicialmente 1.000 pés. PGL Serra do Member Mike Eco e sobrevoa Lagoinhas. Controle Salvador 1, 19 decimal 8, torre 98 decimal 6, aciona o 0117, Índia November Alpha. Esse é o nível 060, chegada Mária, sem identificação. 060, chegada Mária, por favor. A segunda aeronave que chamou o controle, poderia confirmar? Alfa Tango Whisky Charlie Mike, decolar 232, chame 199 decimal 8, por favor. Cruzando 2500, livre a frequência para a coordenação local, bom pouso. Objeto 741, pronto, cópia. Objeto 741, para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Peruísco 50. Decolagem da pista no zero, com primeira curva direita, na saída da El, Leda e desce. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, aciona 5125, objeto 6741. 5125. Vitória, objeto 6741, você não terá posicionamento. Tá, tá em regular, tá, tá, tá, tá, tá, Salvador Gol 941, substituição boa pro 035 mais 20 mil, se puder tornar, né? 7941, após ETAP. ETAP após ETAP, Gol 941. 32, 90, 132. 32, 118, meia, bom pouso. Juliette, Célio e Juliette, autorizado a decolar, fiscal no 7, vento 1, centena no 49. Salvador, boa tarde, eu sou 3296, sinal da terra está travado. Você, Mike Juliette Romeu, após Paripe, regressa a Salvador? Negativo, vai manter sobrevoo próximo a Paripe. 7, reporta para o regresso. Alfa Uniforme, Juliette, Charlie Juliette. Ingresso no corredor, checo, vando à direita, chame o controle 199.8. 199.8. É, corredor a checo. Baixar travar, 3296. 3296, pouso autorizado, cristal 90, vento 090 graus, 154. 1000 pés no corredor Axé após o Bonfim, o Juliette, Charles Juliette. Reporta farol da barra. Reporta farol. Controle, Salvador, mande boa tarde. 7304, confere com a passagem do 190 para o 150. 7304, acione a identificação, desce ao 070, chegada a Mari. 070, 7304, passa a Mari. O gol no 754, desce para 2000 pés. 2000 pés, livre LS, é bom estabilizado no 754. 2000, chama lá, estabilizado, 754. Gol 941, no reautorizado, 050. 050, 941. O TAM 3804, reautorizado, 060. 060, 721, acione a dedicação, desce ao 070, chegada a Mari. 070, chegada a Mari, o TAM 3804, confirme indicada. Está mantendo 265 nós, já. 7265, gol 941, confirme indicada. 250, retornando para o ETAP, gol 941. Positivo, confirme indicada. 250. 250, copiado. 3216, táxi Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette 10, 3216. Pode chamar pra Coral? Dezoito minutos, copiado. 5-8. Primeiro Alfa, autorizado táxi, chame na táxi Oscar. Tem quatro estabilizado? No lock. Positivo, torre 118.6. Muito boa tarde. O 35267 para Confins. Autorizado, nível 400. Decolou da pista 10 com primeira curva à direita. Na saída da El, Leda, Bridge, aerovia termo 16. Controle Salvador Otário 1, 19, decimal 8. Torre 1, 18, decimal 6. Aciona 5146, 35267. Afirmativo, 35267. Está autorizado para 400 ao nível. Na sala 10, curva à direita, da Euleta Brinde, Santa do 16, controle 1198, ator 1186, transponder 546. Correto, chame para o feedback de saneamento, 35267. 35267, chama na parada de Fox. 39,9. Autorizado, pouso na 10, o... Nossa, 7 na proa de Paripe, no corredor Vera Cruz, o Vitor Índia Juliette. Atente a tráfego mantendo 1000 pés, agora na posição de 12 horas a 5 milhas. Está no rumo norte, é outra leve. Azul 4076. Azul 4076. A 0500. Positivo, cruzão 230. 230, então na 0. Te desce ao 070, chega da Mari. 170 Mari, na 0. 070. 070, na 0. O nosso patrão pode ser para 2000 pés? Autorizado, 2 mil pés do IVLS, reposto estabilizado, o 941. Autorizado, reposto estabilizado, 941, obrigado. Autorizado, puxei acionamento e controle Salvador solicitou que mudasse a sua saída para Coral. Era Coral, então, mais 1 4033. Chame para o táxi, 1 4033. Chamará para o táxi.